pensamentos escritos num caderno, palavras que um tempo atrás não levava a sério, tarde da noite. E eu aqui estou fazendo rap de eu. Aí, diário, eu sei, cada um que andou achando que eu não ia chegar aqui, fique sabendo que eu ainda não cheguei aonde eu quero. Mano, faz um favor, me inveje mais, sua inveja alimenta meu ego, o negativo desse school só aumenta meu apetite pela vitória, nego. Vendendo trampo em jejum no centro, enquanto os bicos falam mal pelas costas, mais entregues gravadas, só fode o pedrada cada parte da caminhada. Eu sei que a crítica quer ser igual ao dele, que vai além do rap empreendeiro, saca? No Fruit Loop, bolando sample que vai render milhões. Os pensamentos escritos num caderno, palavras que um tempo atrás não levava a sério, tarde da noite. E eu aqui estou fazendo rap de meu diário. Não é fácil, procuro me apegar à perseverança. Se você tem um sonho, seja qual for, vai atrás, vão querer fazer você de incapaz. Se você ligar pra toda essa gente que diz que música não é futuro, eu já estaria de gravata, trampando pro doutor e tirando um salário por mês. Mas aí, João, aqui não, não sou assim, eu vou até o fim no que eu almejo. Minha cota é ser agiota do doutor. O prazo é curto, se tá devendo, então paga. O juros é alto, é cabuloso, já que antes pra alguns o meu trabalho não valia um centavo, agora coloca no mínimo um e mais uns 5 zeros, é diz onde eu assino. Os pensamentos escritos num caderno, palavras que um tempo atrás não levava a sério, tarde da noite. E eu aqui estou fazendo rap de meu diário.